É desse jeito, não tem aço no peito. Quem deve teme, quem não deve mantém o respeito. Suspeito, maloqueiro nato de plantão. Tô na disposição, seguindo no meu padrão, fazendo minha função, vivão no meu sossego. Durmo tarde, mas toda segunda acordo cedo, caçando um emprego pra sair do veneno. Tropeço, tropeço, mas tá firmão, vou vivendo, curtindo com os parceiros na rotatividade, ligado no quem é quem, com os malandros de verdade, mó coletividade. Aí, tá na responsa, eu não vou procurar, mas achar, segura a bronca, quem sabe não conta e curte sem se envolver. Quem tá dentro respeita, mas tem que te conhecer, vai depender de você, cada um no seu esquema. Quem tá junto não caça assunto e foge de problema. O arraia cai na madrugada, com os parceiros no rolê pela quebrada. Crime é crime, truce define. Deus está comigo e nada me deprime. Cada um com sua loucura. Pada, ao vazio uma cura. Só quem julga é Deus. Só quem julga é Deus. 3, eu Sagate nego ilha. Nos trinque, que é o seguinte, é só picadilha. E se tomar uns drinks de brinde é ver a moirada de cara. Que brisado, se fica abusado e cai de orelhada. Que nós não deixa a peteca cair, aí se liga. Nós nem joga esse bagulho, se toca a fita. É que aqui é só maloca, que mulher que nem bola, só no dible. Põe aqui, põe ali, só não aplica, esse é o crime. Tá de folia com os truta. Se a noite é uma criança, é dessa pedofilia que nós desfruta e truta. Eu amo essa correria, nem reclamo, se pá, até declamo uma poesia. Que a lua é minha majestade, a rua é minha realidade. Faço disso minhas verdades, que na marginalidade eu fiz meu curso de vagabundo. Aí só agradeço a Deus e a nós que eu caio no mundo. O arraia cai na madrugada, com os parceiros no rolê pela quebrada. Crime é crime, truce define. Deus está comigo e nada me deprime. Cada um com sua loucura. Pada, ao vazio uma cura. Só quem julga é Deus. Só quem julga é Deus. Rolê de vagabundo, febre de curtição. Som no talo, carro emprestado, tô no mundão. Dois toques na buzina pra acionar meu parceiro. Pra dar aquele rolê firmeza com pouco dinheiro. Amizade vem primeiro, o resto é detalhe. Sexta-feira, toma a primeira, passa mal não vale. No miudinho, tomando meu vinho, sem dar pala. Na madrugada, no sapatinho, vizinho. Mais um truta de longe, tá fechado. Os três sossegado, aqui ninguém anda armado. Apago o baseado aí pra não tumultuar. Pra não desandar, pros fita não caguetar. Tô pra comemorar, correndo de atrasalado. Afirma com os aliados, muito bem selecionado. Pra quem não tá ligado, é assim que deve ser. No rolê, atitude, responsa e proceder. O arraia cai na madrugada, com os parceiros no rolê pela quebrada. Crime é crime, truce define. Deus está comigo e nada me deprime. Cada um com sua loucura. Pada, ao vazio uma cura. Só quem julga é Deus. Só quem julga é Deus. O bagulho é louco, cê nem imagina. A madrugada me agrada, me alucina. É tipo rima, e as mina é vitamina pro meu corpo. Tô sozinho, facinho, não tô morto, de peão. Com os loucão na Augusta, num Fusca, daquele jeito, na busca. Ensurnando as primas, vendo quanto custa. Se chupa, se não chupa, elas até se assustam. Também, só negrão no bagulho. Sonzão no talo, indião, mó barulho. Todo mundo de onda, zoando. Naquelas negou, mas ninguém tá panguando. Que nem uns, que fica vendido na fita. Bandido até umas horas e é mó zica, se liga. Nós tá noutra viagem. E quem é de cheirar, cheirou. E quem é de fumar, fumou sem perder a malandragem. O arraia cai na madrugada, com os parceiros no rolê pela quebrada. Crime é crime, truce define. Deus está comigo e nada me deprime. Cada um com sua loucura. Pada, ao vazio uma cura. Só quem julga é Deus.